say goodnight, sneaking. Bosta, eu só quero bosta, mano, me dá bosta. Eu só quero bosta, eu só cago bosta. Eu como é bosta, caga na minha bosta. Eu sou nível pai de bota e 2 quilos de bosta. Eu só quero bosta, mano, me dá bosta. Eu só quero bosta, eu só cago bosta. Eu como é bosta, caga na minha bosta. Eu sou nível pai de bota e 2 quilos de bosta. Começou na minha escola que eu tive a minha primeira experiência de saborear todo tipo de bosta. Eu tava lá sentado sentindo uma dor enorme, e só ficou pior quando a fome bateu forte. Pedi pra professora me liberar pro banheiro, e quando vi o banheiro eu já senti o cheiro. Sento na minha privada sentindo uma dor no peito. Não sei se foi diarreia, não dei comida o dia inteiro. Depois de terminar minha cagança eu queria encher minha pança, mas eu tava sem minha grana. Então no meio do desespero eu meio que dei um jeito, olhei pro vaso e joguei pra dentro 1 quilo de milho e 2 quilos de bosta. Eu só quero bosta, mano, me dá bosta. Eu só quero bosta, eu só cago bosta. Eu como é bosta, caga na minha bosta. Eu sou nível pai de bota e 2 quilos de bosta. Eu só quero bosta, mano, me dá bosta. Eu só quero bosta, eu só cago bosta. Eu como é bosta, caga na minha bosta. Eu sou nível pai de bota e 2 quilos de bosta. Saí do banheiro com a boca cheia de bosta, andando pelo pátio só fedendo a bosta. Eu saí correndo para fora da escola, em busca do alimento conhecido como bosta. Correndo pelas ruas fui pro mercado do Judas, que vendia pouco chia, peixe, salada de frutas. Falei minha situação e ele logo deu a proposta: se tu comprar tilápia eu te recompenso com bosta. Eu só quero bosta, mano, me dá bosta. Eu só quero bosta, eu só cago bosta. Eu como é bosta, caga na minha bosta. Eu sou nível pai de bota e 2 quilos de bosta. Eu só quero bosta, mano, me dá bosta. Eu só quero bosta, eu só cago bosta. Eu como é bosta, caga na minha bosta. Eu sou nível pai de bota e 2 quilos de bosta.